A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos Neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, salve, confraria. Hoje nós estamos tendo aí um fim de uma jornada que vocês trilharam com a gente. Aparentemente os ouvintes gostaram muito dessa ideia, que foi fazer a história do Roger da cidadezinha. E quem tá junto comigo nessa jornada é o grande Felipe do Um Cara Cast. Salve, Felipão. Opa, salve, Hernani. Salve, ouvintes. Beleza? Tranquilão? Tranquilo, rapaz. Nossa, tô chapado aqui, cara. Vai ser difícil. Nossa senhora. Eu também aqui. Eu cheguei aqui, ouvinte, no programa, e o Hernani tava aí aproveitando a noite de sexta-feira. Puta, que pecado, cara. Hoje é dia santo, cara. Putz. Que isso, uma razão pra comemorar. E aí, Felipe, como é que foi a semana? Ouvi o seu programa, parece que você tá meio chateado. Como é que tá as coisas? Ah, cara, coisa de trabalho, né, velho? Chega. Muito cansado. Passa o dia inteiro ralando aí, e a galera falando que boquete dá câncer na porra do meio do trabalho, velho. Né? Essas coisas. Eita, eu não gosto de conversar essas coisas, não, viu, ouvinte? Pra entender o contexto, tem que ir lá no canal, viu? Eu não trabalho com essas coisas, não, ouvinte. Essa foi boa. Tá tranquilo aí. Filipão, cara. Vamos lá seguir o então, Roger da cidadezinha. Você viu como é que o pessoal gostou do Roger da cidadezinha, Felipe? Rapaz, eu pensei que tipo, ia ter mais, um pouco mais de crítica, né? Por causa do pensamento do Roger. Eu pensei que ia ter uma galera que ia ficar um pouco contra, né? Mas pô, foi geral, cara. Todo mundo pedindo uma parte 3, achando muito legal. O apoio aí. Que louco, né, cara? Cara, o apoio que a sociedade primitiva dá, cara, foi incrível. Fiquei muito feliz. E já estamos com 3 mil downloads só nesse programa lá no iTunes. Quer dizer, o povo gostou, 3 mil pessoas baixaram, ué. É, eu não sei nem como é isso, cara. Porra. É, bastante coisa. Bom, então vamos seguir aqui. Como eu tô meio chapado, gente, eu vou pedir paciência pra vocês. Vai desenrolar alguma coisa aqui, entendeu? Mas por enquanto eu tô meio ruim aqui. Eu não vou conseguir falar muito aqui. Aí o Felipe vai salvando nós aqui. Vamos lá. Ah, Felipe, esse aqui é foda. Nossa, lá, já começamos com bordoada. Acontecimento feudal. Até onde vai o maravilhoso poder do destaque social? Eu vou resumir pro senhor, Felipe. Ele fala o seguinte: que os leitores do blog começaram a falar pra ele assim: Roger, larga a mão de seu otário, rapaz, que essa mulher só tá interessada no seu dinheiro. Começaram a falar isso pra ele. E aí, ô Roger, o que aconteceu? Ele começou a analisar e pensar assim: mas peraí, ela tá interessada no meu dinheiro, tá bom, isso é lógico que tá. Só que ele começou a analisar o seguinte, que por exemplo assim, tem um cara que trabalha na lan house da cidade, que é muito bonito. Palavras dele, ele está dizendo, que se o cara da lan house é 9, ele é 4. Então tá querendo dizer o seguinte, que numa escala, o cara é muito mais bonito que ele. Só que ele diz o seguinte, Felipe, que essa menina deixou de ficar com o bonitão. Ah, e aí esse cara da lan house deu fora nela. Não, contrário, ela deu fora no cara. Então ela deu um fora no cara da lan house. Então o que, que o Roger fala é o seguinte, Felipe, que o destaque social, que é a questão aqui, conseguiu vencer, palavras dele, o alfismo natural. Ele diz que o destaque social consegue comprar tudo e consegue, como é que eu vou dizer assim, consegue reverter, consegue explodir, em tese, a Matrix. Ou seja, ele diz que o poder, o destaque social vence o alfismo natural. É, por enquanto, vamos lá, o que você gostaria de falar sobre, Felipe? Olha, cara, isso aí tudo entra em acordo com o que ele falava antes. Aqui, o maior objetivo dele, quando ele estava na cidade grande, era que com a ascensão social ele vencesse as limitações que a beleza dele tinha, né? Da questão que na cidade grande tinha toda a questão dos alfas 9, 10 aí, que ele sendo um 4, ele só podia esperar no máximo pegar uma FGV assim nos bares, né? Quando FGV foi foda, ele... o cara ficava puto, meu, porque ele falava. É, eu lembro até de um texto dele que a gente comentou na parte 2, da questão de ele, porra, velho, enquanto os alfas estão pegando as gostosinhas, eu tô aqui com essas feias, gordas e velhas. Memorizando a imagem. É, vou salvar no arquivo mental pra punheta depois, né? O negócio que você falou do print mental, ele bate um print mental. O cara tá, pô, velho, é que não tinha, né, velho, entre uma feia, gorda e velha e uma punhetinha pra gostosa, né, o cara preferiu a segunda opção. Ai, mas o que você tava falando mesmo, Felipe? Tranquilo, aqui. Eu tava falando que com essa ascensão só que ele teve na cidadezinha, ele conseguiu cumprir um dos maiores objetivos dele, que era vencer essa limitação da beleza dele. Ou seja, dá pra ver no texto, do jeito que ele escreve, a felicidade que ele ficou. E tipo, eu venci um alfa. Ou seja, eu peguei a mina e recusou um alfa. Entendeu? Um alfa 9. Hein? Então, o cara explica que tudo isso foi em questão da ascensão social dele ter sido muito bem sucedido. Aí também dá outra... Então, quer dizer o seguinte, o destaque social, na sua opinião, Felipe, agora fala uma coisa pessoal, assim. Você acha que vence tudo mesmo, que é o que ele tá falando? Porque ele pergunta isso durante o texto, qual que é a opinião? Então, na sua opinião, o destaque social, ele vence tudo, é isso? É, cara, aí vai entrar muito no... Eu não sei se você lembra que a gente entrou da parte do como o cara se destaca no meio, né? Que, por exemplo, eu dei o exemplo daquele cagordo, e é engraçado, e que no meio ele manda... O grupo dele, ele manda bem, aí ele arranjou a namoradinha lá, lembra? Boa, sim, bem lembrado. Aí tudo isso entra em acordo, entendeu, essa questão. O Roger tá mandando bem no grupo dele. É o grupo da cidadezinha, então ele vai, obviamente, ser mais atacado entre as mulheres, as mulheres vão ter uma opinião boa dele. Mas aí tudo, cara, tudo isso, ouvinte, você vai ver que tá muito relacionado com a questão do interesseiro também, né, cara? Porque com essa ascensão social, os interesseiros vêm na cola. Óbvio, eles querem um pouco do seu sucesso, pô. Então, a qualquer custo. A qualquer custo, cara. Então, eu acho que... Você perguntou a minha opinião sobre... A ascensão social do Roger foi boa? Não, é mais no sentido de... Tá, eu entendi o que você falou, que cada grupo vai ser de um jeito, mas o que eu quero entender é, na sua... vou falar a pergunta dele, assim vai ficar mais fácil, vamos lá, eu vou falar a pergunta dele. Não, peraí, a gente vai chegar lá, peraí, senão eu vou pular tudo aqui. Deixa eu dar seguimento aqui e eu vou te refazer a pergunta, pode ser? Tranquilo. Então vamos lá. Então ele diz o seguinte, que na cidadezinha tem pelo menos 100 homens mais bonitos do que ele. Então ele diz que numa balada hipotética, o cara que tinha chegado na menina, o cara da Lan House, que é bonitão, numa balada o cara da bonitão pegaria 5 mulheres diferentes. E ele, o Roger da cidadezinha, palavras dele, estaria lutando de forma brutal e incansável por alguma FGV, feia, gorda ou velha. Então ele quer o seguinte, que o cara é muito mais bonito. Então, só que é o seguinte, que... Apesar de tudo isso, ela decidiu ficar com ele e que a cidade inteira vai imaginar o seguinte, que ela já dispensou o cara mais bonito da cidade e já namorou o cara mais rico e poderoso da cidade. Que, então, a partir de aí, ela não vai ter como ficar com mais ninguém, nas palavras dele. E que... Porque isso, ninguém mais vai se sentir no direito de chegar nela, porque ela já dispensou, ela ficou com os dois melhores. E a outra coisa que ele fala é que... Como é que eu vou dizer assim? É o seguinte, o poder social, ele vai ser superior à beleza. Então ela já ficou com a pessoa mais destacada, e ela já ficou com a pessoa mais bonita. Então que agora ninguém mais tem como ter acesso a ela. Só que mesmo o poder social sendo mais poderoso, ele se sente inseguro pelo fato de que ela já foi desejada pelo cara mais bonito da cidade. Isso incomoda a cabeça dele. Você entende isso, Felipe? Sim, é tipo, pô, cara, você tá com a sua namorada. Ela, por exemplo, é a menina mais bonita da escola, imaginemos. E aí todo mundo quer pegar, cara. No primeiro vacilo que você der com ela aí, os machos vão tudo colar em cima dela, vão tentar pegar, vão tentar comer. Então você sempre vai ficar nervoso. É, cara, porque imagina, se eles tivessem uma DR ali, uma DR feia, eles começassem a, por exemplo, ficar brigados, cara. Cidadezinha, boato, corre rápido, né, cara? E aí todo mundo já ia saber, pô, eles brigaram, não sei o que, agora é minha chance, vou lá trocar uma ideia com ela, né, pá. É lógico se sentir seguro, ainda mais que eles se consideram 4 de beleza, enquanto tem 9s, 8s aí na cidade. Ah, dele. Bem lembrado. Então quer dizer, o fato dele não ser bonito, ele sempre vai viver em um inferno na cabeça dele, ô Felipe. Ele se sente inseguro porque ele imagina o seguinte: tem gente muito mais bonita que eu tentando comer minha mulher, né, cara? Então é sempre um perigo. É foda. Aí ele chegou da trilha, cansado e sujo. E aí ele falou que a menina, a garota, a gostosinha da mercearia, sozinha, sem ele pedir, já pegou a roupa dele, já colocou pra lavar, sem ele ter que pedir nada. Fez uma comida caseira, boa. Deixou uma marmitinha pra ele levar depois, pra ele comer depois. E deixou a cozinha limpa e foi embora. Então ele faz duas perguntas, Felipe. Essas são as perguntas que eu tinha te falado antes. Vamos lá. Primeira pergunta: será que com o mesmo destaque social eu conseguiria alguma garota com essa disposição na cidade grande? Ou seja, Felipe, se ele tivesse exatamente o mesmo status na cidade grande, ele acharia uma menina com, vamos supor, tão, palavras dele assim, vamos supor, tão prestativa, que tivesse, por exemplo, a humildade de pegar a roupa dele suja de terra, botar pra lavar sem ele ter que pedir? Ou seja, ele quer dizer o seguinte: que será que as meninas da cidade grande teriam essa disposição? Essa é a primeira pergunta. Qual é a sua resposta? Você acha que sim ou você acha que realmente cidade pequena a mulher vai ser diferenciada, vai ser em tese melhor? Olha, cara, eu acho que em cidade grande isso é muito dificilmente ocorrer. Por quê? Porque na cidade pequena ele é meio um fenômeno, assim, entendeu? Ele tá entre, como ele fala, o 1% mais rico, cara. E essas palavras, esse status dele tem um peso, cara. Ele começa a ser meio que um ser extraordinário dentro da cidade, né, cara? Ele começa a ser o faraó, né? O filho dele. Ele começa, por exemplo, a menina que namorar com ele. O cara oferece restaurante, ele oferece saída, oferece comida pra caralho, uma casa massa, um carro 0 km, entendeu? Ou seja, mas quando você vai ver isso na cidade e grande... E tudo pesa, né, Felipe? Tudo pesa, cara. Mas aí quando você vai ver na cidade grande, é o normal, cara. Isso é tipo o mínimo pra você ter uma menina bonita. Você tem que ficar levando ela pra restaurante, tem que ficar comprando presente, seu carro tem que ser bom. Ou seja, ainda mais que, como ele próprio disse no começo dos textos dele, o salário dele, ele não seria um cara destacado. Ele seria um cara mediano. Ele seria um cara comum. Entendeu? Então acho que encontrar uma menina prestativa assim, que nem ele achou na cidadezinha, muito difícil, muito difícil. Bom, segunda pergunta. Eu não tô em condições de responder, Felipe, então eu vou ficar com a sua resposta. Até onde vai o maravilhoso poder do destaque social? Essa é a pergunta, Felipe. Até onde ele vai? No sentido social. Até onde ele vai o destaque social? Ele vale mais que tudo? É, cara, isso aí vai... Essa discussão vai desde os tempos da pré-história, né? De que quando as pessoas se juntavam nas tribos, sempre tinha uma figura cheia. Sempre tinha uma figura de destaque. E as pessoas, obviamente, vão ser... Ou pegar um pouco do sucesso dessa figura de destaque. Quem não quer ficar... assim, em bons termos com aquela pessoa destacada, porque ela pode fazer favores pra você, no caso do Roger, ela paga bebida, faz churrasco de graça. Como esse destaque social pode ser uma coisa boa hoje? Ou seja, você vai ver, cara, que o destaque social que o Roger hoje tem na cidadezinha, tudo isso se deve apenas ao salário dele e às coisas que ele possui materialmente. Mas então, de certa forma, tudo tem um preço, né, Felipe? Isso, cara, ou seja... De certa forma. Tudo que ele tem vai ter um preço. As amizades dele, cara, tem um preço. qual é o preço pra ele ter as amizades todas que ele... É ele ficar pagando... O destaque social. É ele ficar pagando coisa no barzinho, é ele ficar pagando comida, é ele ficar, tipo, fazendo favores, não sei o quê. Porque enquanto você tá no topo, cara, não tem problema nenhum. Vai estar todo mundo do seu lado, todo mundo é seu amigo, todo mundo quer ser seu amigo, mas, por exemplo, imagine que o Roger, de repente, passe por uma dificuldade financeira. O que, que vai acontecer? Eu tenho certeza que 99% das pessoas ao redor dele some, cara. Evapora. Ninguém Porque mais. Ninguém é de verdade, pô. Ninguém, não tem ninguém assim. Óbvio, pode ter um ou outro, né, cara? Ah, sempre tem, mas é difícil. É, sempre tem, mas eu tenho certeza que 99% na primeira... O primeiro momento de dificuldade aí da vida do Roger evapora rapidinho. Entendeu, cara? Por quê? Como a gente falou no segundo programa, quem é ascendido socialmente vai atrair interesseiro, cara. É inevitável. Os caras vão querer um pouquinho da partilha do seu sucesso. Mas, ô Felipe, olha que complexo. Você aceitaria, mesmo sabendo que é tudo falsidade, viver essa vida? Pensa, isso é muito complexo, cara. Você aceitaria viver uma vida de mentira, mas se ela fosse de extremo prazer, por exemplo? Então, é isso que o Roger entrou. Ele disse que ele sempre quis esse contato com as pessoas, ele sempre quis ser admirado. Tanto que ele próprio se chama de senhor do feudo, faraó, ele sempre quis ter essa admiração. E na cidade grande ele não encontrava isso. Então, ao ter essa ascensão lá na cidade pequena, ele aceitou, ele meio que fez um contrato, entendeu? Ele diz, eu vou ser ascendido, mas eu vou ter de aceitar que muitos interesses vão estar atrás de mim. Mas é exatamente isso que ele quer, mano. Ele quer que todos olhem ele pra ele com respeito, queiram estar no lado bom dele, fiquem pagando pau pra ele, entendeu? Então eu acho que o Roger, sinceramente, não tá com isso. Apesar de esses interesseiros, pelo que eu li nos textos, nunca morderam ele na bunda de fato, entendeu? Eles nunca evaporaram porque o Roger não passou dificuldades. Mas e você, Felipe? E qual que é a sua visão sobre isso? Você, agora. Você aceitaria viver num mundo de mentiras se ele fosse prazeroso, por exemplo? Como é que você enxerga isso? Difícil, você? Né, cara? Porque mesmo sem ser ascendido socialmente, né, eu acho que você concorda, a gente já vive num mundo cheio de falsidade, né, cara? Olha só a gente aqui, classe média, e o que não falta é gente falsa aí à nossa volta. Então imagina... Talvez isso tenha pra todo mundo, então. Pra todo mundo, cara. Seja você pobre, seja você rico. O que vai mudar um pouco é a questão da proporção, entendeu? Porque... Por exemplo, as pessoas podem, quando você é pobre, as pessoas são falsas com você no sentido, elas podem fingir ser seus amigos, mas elas por trás falam, ah, ele é um pobre do caralho, entendeu? Essas coisas, achar que tu não vale nada, por exemplo, as meninas, não querer nada contigo porque tu é pobre, entendeu? E ficar falando mal de tu. A diferença é que quando você é rico, as pessoas começam a, por exemplo... Querer ser seu amigo só por causa de interesse financeiro, entendeu? Eles querem... Enquanto você estiver dando sucesso pra elas, entendeu? Enquanto você estiver sendo bom pra elas, fazendo favores, enquanto elas estiverem tendo alguma vantagem em ter a sua amizade, elas vão continuar contigo. Mas, na minha opinião, eu, sinceramente, não trocaria. E, cara, eu acho esse negócio de gente rica... Uns interesses muito complicados, muito mais complexos do que, por exemplo, eu sou um cara de classe média. Caralho, Felipe, que coisa foda você tá falando, cara, segue por aí, muito foda, segue por isso aí. Então, por exemplo, eu sou um cara de classe média, eu sofro com muita falsidade também, cara, porque eu tenho que trabalhar, eu, por exemplo, desde os meus tempos de escola, cara, sempre vai ter pessoas falsas à sua volta, entendeu? Não, Felipe, aquilo que você falou, volta, pelo amor de Deus, quanto mais... complexo, vai se tornar a vida do cara vira, por exemplo assim, o cara é muito rico, o cara é muito poderoso, agora ele tem um monte de coisa que ele tem que preocupar, a vida dele virou uma coisa infernal, cara, sendo que a gente aqui tem uma vida simples. Eu não vou te dizer quem é mais feliz, não é uma competição, mas a questão é, a gente consegue viver em paz porque nossa vida é simples, nossos objetivos são simples, nossos ganhos são simples, nossas percas também vão ser simples. É lógico, uma tragédia pode acontecer, Deus nos livre, guarde, bate na madeira. Mas eu digo assim, a gente tem menos preocupações e eu acho que essa simplicidade vale muito a pena, cara, esse estilo de vida simples. Como é que você enxerga isso? Pelo amor de Deus, fala mais, cara, pelo amor de Deus. Entendi o que você quis dizer, vamos lá retomar o raciocínio. É que... Se você analisar bem, uma pessoa de classe média, o que ela tem a perder realmente? A gente, cara, a gente não é que nem o Roger, a gente não tem um carrão do caralho, não tem uma casa do caralho. A gente, sinceramente, não tem muita coisa a perder, porque, por exemplo, eu não sei a sua condição agora, Hernani, mas, por exemplo, a casa aqui tá garantida. Isso. Entendeu? A gente vive uma vida mais simples, primeiro porque as pessoas, a gente não é rico, então elas não vão ter um interesse financeiro na gente, elas não vão querer pegar vantagens com a gente. Claro, a falsidade existe em todo lugar, mas não vai ser na mesma proporção que uma pessoa rica. Por quê? Porque uma pessoa rica sempre vai ter gente querendo pegar um pouquinho do seu sucesso. É como se a pessoa rica brilhasse. As pessoas querem pegar esse brilho. É tipo um mosquito indo pra luz, entendeu? Eles querem um pouco do seu brilho. Mas eles não querem só ficar à sua volta, eles querem roubar o seu brilho. Entendeu, cara? Elas não se importam. Caraca, cara. Pegar um pouco do seu brilho por meios, assim, duvidosos, assim. De, por exemplo, ficar falando mal, de conspirar contra você. Ou de, num primeiro momento de fraqueza seu, os caras caem matando, entendeu? Não se importa, cara. Então, não é que a vida do rico é mais difícil que a nossa. Óbvio que não, né, cara? E ser rico tem umas vantagens óbvias do caralho. Toda aquela questão de ter uma casa, um carro. Mas a gente também tem que ver que o cara também sofre, entendeu? A questão de ele nunca sabe se ele vai ter uma amizade verdadeira ou não. Basicamente, ele sacrifica a paz dele, Felipe. É, e ainda mais você vai ver que isso é uma parada muito complexa, porque o Roger, no começo do vídeo, ele falou que ele queria ter uma vida tranquila. Frugal. Isso, mas ele não. Ele sacrificou isso logo que ele foi de destaque na cidadezinha, né, cara? Então é muito. Talvez ele tenha se embriagado nisso. Não, com certeza. Ele se perdeu? Como é que você enxerga isso? Você vai ver, por exemplo, a transição. No começo dos textos do Roger, como ele era, eu quero ter uma vida simples, quero só ter uma menina massa, uma casa massa e pronto, viver minha vida, ficar bem tranquilo. Mas aí você vai ver que à medida que os textos vão passando, que as pessoas vão pagando pau pra ele, que ele vai começando a ser mais tacar na cidade, vai vendo que ele pode pegar qualquer mulher dentro da cidadezinha, você vai ver que o cara vai ficando embriagado. Tanto que ele... a gente vai comentar já isso, mas tem texto aí depois que ele começa a falar dos mandamentos do senhor feudal. Ele bota o... ele bota umas regras pro próprio blog. Então você vai ver que o cara começa a acreditar que ele é mesmo o senhor feudal. Deus, ele acha que a cidadezinha é o feudo dele. Todos são súditos. Tá vendo que o cara vai realmente ficando embriagado com o poder, cara. É incrível. Mas, ô Felipe, a pergunta... Eu quero só te fazer uma última pergunta. Última pergunta, vou passar pro próximo já, mas... É só a última pergunta que eu quero te fazer. Todo mundo começa, pelo menos é o que é dito, todo mundo diz que não vai ser assim. Ah, o dia que eu for rico eu quero ser humilde, por exemplo. Todo mundo diz isso. É, o dia que eu... Vamos supor, política. Vamos falar de política, mas só isso, pelo amor de Deus. Não quero entrar no assunto de política, não, mas só isso. Todo mundo fala, quando eu subir no poder, eu vou ser honesto. Só que quando a pessoa fica rica ou... toma o poder, assume o cargo, ela sempre age o contrário. O que eu quero te perguntar é o seguinte, Felipe, será que o destaque social, o poder, ele é algo que te embriaga ao ponto que, se eu e você tivesse lá no lugar do Roger, a gente tava igualzinho, embriagado na loucura e no status? O poder social, você acha que embriagaria nós e embriaga qualquer um? Ou você acha que se o cara tiver controle, for de caráter, ele consegue manter as bases? Como é que você enxerga isso? Tanto que, falando sobre isso, tem uma teoria muito interessante, que é a teoria do bom selvagem, o nome, de que a pessoa, o ser humano, nasce bom, entendeu? Ele nasce puro, entendeu? Mas à medida que ele vai crescendo e vai entrando em sociedade, a sociedade vai corrompendo ele, entendeu? Corrompendo os valores, oferecendo tentações, e aí que entra essa teoria agora na nossa vida. Porque imagina, por exemplo, Hernani, eu posso usar o seu caso aqui? Opa! Por exemplo, imagina que você foi criado lá numa roça, entendeu? Hipoteticamente, você foi criado numa roça, com valores morais firmes, sua mãe e seu pai te ensinou o que é certo, o que é errado, ensinou a não se corromper, entendeu? Mas aí, de repente, você diz, não, a situação da minha roça, da minha cidade, tá uma merda. Vou tentar mudar isso, eu vou aplicar tudo que eu aprendi com minha mãe e com meu pai, de honestidade, das questões morais que eu aprendi, e vou tentar me candidatar. Beleza. Aí as pessoas veem seu discurso de honestidade, de que vai mudar, veem que você é uma pessoa humilde, votam em você e tu é eleito. Beleza? Mas aí certo, chega lá. Aí tá muito boa, tá, vamos lá. Tá muito bom. Mas aí passa uns meses aí. Aí de repente aparece lá. Um cara tá precisando de um favor. Entendeu? E esse favor é uma pessoa muito poderosa. E o apoio dessa pessoa é o que pode te manter no cargo por mais 4 anos, pra você fazer a sua reeleição. Mas esse favor que ele tá pedindo, você precisaria dar uma desviada de verba, entendeu? Iria, por exemplo, sei lá, certo, uma construção. O apoio então, dessa pessoa... Só que se eu tivesse aqui agora, eu agora vai achar que eu nunca vou aceitar isso. Isso. Aí, mas e como aí seria eu lá? Tô falando. Cara, você teria que analisar o seguinte. O apoio desse cara é necessário pra você poder se reeleger. Continuar seu mandato. E digamos que seja uma quantia pequena que você precisa desviar. Você desviaria essa quantidadezinha pequena pra poder se manter no cargo, Hernando? Né? Ou seja, então, nessa vida política aí que a gente deu de exemplo, a gente vai sofrendo tentações. Tentações de tudo quanto é tipo. É um, cara, eu diria que é como um teste, entendeu? Tudo que a gente aprendeu, por exemplo, no exemplo que eu dei, tudo que você aprendeu com a sua mãe, tudo que o seu pai e sua mãe te passaram de valores morais, está sendo posto à prova, cara. Todo dia, toda hora. Tanto que chega um ponto até que muita gente fica enlouquecida. Entendeu, cara? Que não aguenta a pressão. Entendeu? Porque é difícil se manter honesto, cara. É difícil. Todo mundo tá querendo. Você vai vendo, por exemplo, no mundo da política, tá todo mundo querendo te corromper. Todo mundo te oferecendo dinheiro, oferecendo desvio de verba pra você, propina. Aí, isso tudo, cara, o que vai ser posto à prova é o quão sólido é a sua moral. Entendeu? Só que o problema é que... Mas é essa que é a pergunta, se o destaque social ele é mais forte que a moral. Aí esse que aí que vem. Hernani, se o destaque social consegue ser mais importante que isso. Cara, primeira coisa, o que você acha dessa questão, Hernani? É muito complexo, Felipe, porque o eu agora, o Hernani agora, jamais aceitaria, falaria certamente pra você, eu estaria bradando agora, Felipe, jamais aceitaria, porque o eu agora sim. Só que, e se eu tivesse com o destaque social na mão? Pô, o destaque social é uma coisa que embriaga o homem, que vicia o homem, olha como é que é bom. Tipo assim, olha como é que o povo fala que é bom se sentir poderoso. E, por exemplo, se você tem grana, por exemplo, você leva uma menina pra almoçar, pra jantar e você paga, por exemplo, você não se sente bem, você fala, pô, olha como é que é legal, eu tenho grana, eu banco, eu sou foda. Esse sentimento é bom. Então, a questão é, como o Hernani agiria lá na situação, por exemplo, lá na situação de corrupção? Porque eu poderia estar embriagado e aí eu já vou, aí já vai ser um outro Hernani que vai estar em ação, não é o Hernani de agora. Então, é isso que eu não consigo entender. Se o destaque social compra ou não compra, não vence a moral. Essa que é a questão, se vence tudo. É muito complexo esse assunto. É aqui. Isso aí. Aí a gente... Dá uma luz aqui. Aí a gente aqui. Vai vendo. Primeiro, saber do porquê é tão complexo. Primeiro, porque a gente nunca passou por uma situação dessa, cara. Eu nunca passei por uma situação em que eu tinha muito poder e que minha moral fosse posta pra alguém, entendeu? A gente... Não em, por exemplo, por exemplo, eu já fui líder de... representante de sala, não sei o que, mas isso não se aplica. O que a gente tá falando aqui é, por exemplo, no caso do Roger. Ele é um cara grande, ele é um cara com muito destaque. E aí o que a gente tava falando aqui é que a moral dele foi se corrompendo à medida que o texto foi passando, de um cara que queria tranquilidade pra um cara que começou a ficar embriagado com queria poder. Vingança, vingança, vingança, vingança contra isso, os alfas. Queria vingança dos... vingança contra os alfas. Vixe, começou a ter umas ideias muito doidas aí. Então... O negócio é que isso pra gente imaginar, cara, é muito difícil. Entendeu, Hernani? Tanto que eu dei o exemplo do político aqui, mas eu não consigo imaginar. Nunca passei por uma situação onde as pessoas me oferecessem muita coisa, entendeu? De mão beijada. Porque a gente, eu não sei você, Hernani, mas você mencionou o caso da República, né? Que você tinha destaque social, né? Sim. Então, aí, por exemplo, vamos usar esse exemplo. No seu caso, Hernani, você já teve que cuidar de algumas coisas, ou o poder já te embriagou na República? Nossa, Felipe, que pergunta foda, cara. Porra, hoje você tá inspirado. Já? Eu me lembro, Felipe, que na República eu decidia quem ia ficar ou não. Não, olha só que curioso. Olha que pergunta foda sua. O meu destaque social lá, eu não era, eu não usava, não me corrompia no sentido de roubar dinheiro. Jamais, mesmo porque o apartamento tava no meu nome. Não tem nem sentido fazer isso. E nunca de roubar os outros, de explorar. Mas eu já me embriaguei no poder de decidir quem vai ficar e quem não vai. Então eu tinha sempre... Olha só, eu tô notando isso agora. Embriagado pelo poder, eu agia duramente. Eu falava, ó, não vai fazer isso não. Entendeu? Tipo, eu dava a última palavra. Embriagado pelo poder de poder expulsar alguém. Eu vivia o tempo todo pensando assim. Ó, se fulano folgar comigo, vou expulsar ele. Ó, se o fulano fazer sacanagem, eu vou mandar ele se fuder. E vou botar ele pra fora. Olha pra você ver, o poder, o destaque social de ser o dono da república, agora eu noto que me embriagou. Porque eu não sou assim. Mas ali, com o poder, com a máquina na mão, eu estava embriagado pelo poder do ódio. Botar o cara pra fora, é, ó, você cala sua boca aí e tal. E eu fazia as minhas leis embriagado pelo poder. Olha que complexo, cara. Isso aí, tanto que você vai, agora usando esse mesmo exemplo, vai imaginando pelo lado do cara que estava lá na república. Você acha que ele ia querer o quê? Ia querer ficar... te enchendo o saco, ia querer ser teu inimigo. Ele sempre vai estar do meu lado. Não, cara, ele ia tentar ficar no lado bom, ia ficar, por exemplo, se você precisar de favor, ele ia ser o primeiro a se oferecer. Por quê? Porque quem tem o poder na mão, a gente, eu não sei se isso é psicológico, okay? Mas a gente sempre vai tentar ficar no lado bom dele. Até porque, como você disse, você tinha o poder de expulsar ou não alguém, isso. Afinal o apartamento era seu. Você acha que o cara não ia querer ficar do seu lado, no seu lado bom? Nem a querer ficar de boa contigo. Se tu precisar de qualquer favor, ele tava lá, cara. Ele ia ser o primeiro. Entendeu? E agora vem a pergunta do por que a nossa moral se subverte. Fica, se torna corrompida. E aí você vai ver. A pergunta agora, Hernandes. Você se sentia bem, cara, com o poder na sua mão? Sim? Muito. É viciante, ué. Ué. É isso aí, cara. Por isso que a nossa moral se corrompe. Porque é gostoso ter o poder na mão. Por exemplo, você ter as decisões. Por exemplo, imagina que tem alguém na república que você não goste. Você simplesmente manda o cara embora. Eu posso botar pra fora. Isso. Ah, mas agora, imagina se você não fosse o dono da república. Você ia ter que ficar aguentando o cara até o final da porra da faculdade. E com o cu na mão de, por exemplo, se eu não fosse isso. O dono, com o cu na mão do dono botar o pra fora. E, então, cara... Aí, nessa situação, eu me veria como um cuzão. Olha aí que complexo, cara. Tanto que, se você olhar pelo lado do cara que tinha que ficar no seu lado bom... Provavelmente algumas pessoas te achavam um cuzão, entendeu, cara? Nossa, Felipe, plot twist, cara! Porra, é isso, cara! É, cara. Porra! É isso que a gente vê da gente se botar no lugar do outro, né, cara? Por exemplo, você vendo um dono da república cuzão que podia mandar qualquer um embora, você ia achar ele um baita de um cuzão. Você ia ficar puto. E eu ia ficar de boa com ele, ó. Não me arruma problema, por favor. Eu tô legal aqui. Eu odiar ele secretamente, mas. Por fora você ia dizer, não, tá tudo tranquilo, sou teu amigo, sou teu parça. E não é isso, quero problema. Isso, e é isso que as pessoas pensavam de você. Elas podiam te ficar muito puta porque a qualquer momento elas podiam ser mandadas embora se elas fizessem merda. Mas por fora elas estavam lá, não, sou teu brother, sou teu amigo. E é isso que acontece com o Roger, mano. As pessoas por fora falam assim, não, sou teu brother, sou teu parça. É, se tu tiver precisando de qualquer coisa aí, só falar comigo. Mas secretamente elas podiam dizer que, por exemplo, ah, esse é um cara mó filho da puta, entendeu? Tem cara. Ah, esse Roger é cuzão, ele acha que ele manda em todo mundo. Ele acha que é o faraó. Ele tá achando que só porque tem carrinho zero pode ficar mandando, entendeu? Pedindo coisa pra gente. É isso aí. Caraca, Felipe, esse é o outro lado, Felipe. Nossa, cara, você é foda, cara. Esse é o outro lado, Felipe. Esse é o lado de quem, por exemplo... ficava junto com o Roger. Com certeza, você falou a verdade. Devia ter um monte de gente que pensava assim, esse playboy filha da puta veio de fora, tá comendo as nossas moedas tudo, ele acha que ele manda em todo mundo, mas o cara tava lá do lado do Roger, porque lá é o lado de quem... É igual você falou, é o lado bom. É isso, cara. Você imagina. O que é melhor? Então é tudo falsidade. Mas então o destaque social ganha de tudo, Felipe. Pronto, acabou. Isso aí o que a gente pode fazer? Tem pessoas que realmente têm a moral sólida, cara. Tudo vai depender de quanto o cara aguenta, entendeu? De quanto o cara aguenta a pressão de ter o poder na mão, entendeu? Por isso que é uma coisa tão complexa. Eu tenho certeza que tem gente que aguenta a pressão. Tem gente que consegue lá se manter neutro, entre aspas. Claro que de vez em quando vai dar uma escorregada aqui e ali, mas consegue no geral, fazer um trabalho honesto, tudo. Mas, por exemplo, pra gente, como a gente, por exemplo, da classe média, que é o caso do Roger, que acende de repente, é uma coisa completamente diferente. A gente não tá acostumado a ter esse poder na mão. A coisa que vem de repente, a gente não tem manual dizendo, ah, como agir nesse caso, entendeu? Não vem com um guia de instruções. Caramba! Entendeu? É foda pra gente. Mas então, cara, como é que nós vamos saber, cara? Essa é a questão, né, cara? Porque a gente... O único caso... Não tem resposta. Não tem resposta. Vai tudo, tipo, do quanto o cara aguenta. Se o cara aguentar a pressão de estar no poder, se o cara aguentar a pressão de, por exemplo, recusar a propina, entendeu? Essas coisas, eu tô falando da política agora, aí tá tudo certo, cara. Mas se o cara não aguenta... Não. Volta pro caso do Roger. Então, no caso do Roger é o seguinte, Felipe. Você quer dizer o seguinte. Vai do quanto ele aguenta saber que aquele mundo é mentiroso. É isso. Isso, tanto que ele... Fica... Ó, vou dar um exemplo agora, cabal. Ó, presta atenção. Essa menina da mercearia, vamos ser honestos, Felipe, eu gostei, essa menina da mercearia, ele mesmo já falou no texto, não sou eu, que essa menina da mercearia nunca olharia pra ele se ele não fosse o ricão da cidade. Ponto. Se ele tivesse na cidade, por exemplo, se ele ganhasse R$800 e fosse um cara humilde, só pela beleza, ele não conseguiria conquistar essa mulher. Jamais. Isso aí, tanto que... Então ele tem que saber que isso é tudo falsidade. É, cara, tanto que isso foi o que aconteceu com o cara da Lan House. Ele ganhava 800 conto por mês, era bonito, e a mina fez o quê? Deu um pé na bunda dele. E aí o Roger, que é feio pra caralho, mas tinha ascensão social, conseguiu comer ela. Entendeu, cara? Então a lição é triste, gente. Destaque social vence tudo, é isso. É, cara, é triste, né? Mas é a vida que segue, né? É negócio agora é... O Roger, infelizmente, se deixou corromper pelo poder, cara. Acho que não tem outra conclusão, porque eu recomendo, ouvinte, se der não só seguir o que a gente tá falando, mas dar uma lida lá realmente no blog do Roger. Você vai ver, cara, que no começo era tudo isso que a gente falou aqui, é verdade. O Roger só falava da vida tranquila, uma vida humilde. Ele usava essa palavra. Aí depois ele foi sendo... como eu posso dizer, tendo esse destaque social na cidadezinha, é que ele foi se corrompendo. Entendeu? É por isso que a gente está dando um destaque tão forte nessa questão. Bom, Felipe, dando prosseguimento aqui, que a gente... Nossa, eu acho que a gente deve ter brisado muito, cara. Acho que o ouvinte agora deve estar já fechando o programa, será que não, Felipe? É, cara, eu não sei. Espero que vocês estejam aí ainda, ouvinte, porque, sei lá, cara, eu acho que tá bom aqui o flow do podcast, né, cara? Tá tudo tranquilo. Eu também acho. Nossa, Felipe, agora começa foda. Olha aqui, essa história agora é foda. Vai pegar fogo agora, pelo amor de Deus. Tem que explicar uma coisa antes. Não, pra quem às vezes esqueceu, vou relembrar. Felipe e ouvintes, o que aconteceu? O Roger, pra pegar a gostosinha da mercearia, teve uma pessoa que fez a ponte pra ele, que ligou ele à gostosinha da mercearia. Quem que fez isso? Quem que facilitou pra ele? A gorda. Quem é a gorda? A gorda é a namorada do amigo dele. Então o amigo dele, que palavras dele, não sou eu que tô falando, Felipe. Palavras dele, esse amigo é um beta que ganha R$750 por mês e namora a gorda. Tá bom, então vocês precisam saber só isso aí. E esse cara é amigão do Roger, tá bom. O que que aconteceu, seu Felipe? Felipe e ouvintes. O Roger tava no bar. Tava massa, ele fala que show, super show de destaque social e tal. E ele tava lá. E esse amigo dele, que ele apelidou de MC, o MC que namora a gorda e ganha R$750, chegou chorando lá, Felipe. Presta atenção, chegou chorando. Por que que ele chegou chorando? Porque ele perdeu o emprego, tava fudido. E pra ele ganhar R$750, ele não devia ser registrado. Então, com certeza, ele tava mais fudido ainda. E ele só tinha R$18 na carteira pra passar o mês inteirinho. Por que que o Roger sabia que ele tinha R$18? Porque eles ficaram bebendo e o cara queria ajudar a pagar a conta. E o cara abriu a carteira e falou, só tem R$18. Aí o Roger, óbvio, não aceitou. E aí, o Roger, o Felipe, no meio da situação, o que que aconteceu? O MC falou que a gorda tava querendo terminar com ele. Lógico, perdeu o emprego, acabou o dinheiro, acabou o amor, não é assim, Felipão? Exato. Então, que a gorda queria terminar com ele. E a gorda admira palavras do MC, respeitava muito ele. Então o MC pediu pra o Roger falar com a gorda pra não terminar com o MC. Olha que situação ridícula, Felipe. Esse cara simplesmente se entregou, cara. E aí ele falou, pediu pro Roger, por favor, falar com a gorda, pra gorda não terminar. E aí aqui num momento ele fala o seguinte. O cara começou a dizer bem alto. Estão vendo este cara aqui? Olha isso, Felipe. Que loucura, cara. Tá vendo este cara aqui? Ele é o cara mais gente fina da cidade. Esse cara é meu parceiro e não deixa os amigos na mão. Ele paga as coisas direto pra mim. Nem meu pai e meu irmão fazem o que esse cara fez por mim. Mexeu com ele, mexeu comigo. Eu faço o que ele quiser. É meu parceiraço mesmo. Então, o cara fez essa declaração, né, tudo e tal. Aí o Roger ficou com duas perguntas, ficou com uma pergunta na cabeça. Felipe, presta atenção, pelo amor de Deus, você e ouvintes, presta atenção. Esse cara, Felipe, por ele viver no interior, e pra ele tá nesse estado, chorando, pedindo pelo amor de Deus, ele tá visivelmente embriagado na Matrix. A Matrix a gente já explicou aqui, tem várias Matrix, tem a Matrix religiosa, tem a Matrix amorosa. A Matrix amorosa, por exemplo, é você acreditar 100% no amor romântico, é você acreditar que a mulher vai ficar com você mesmo se estiver na merda e tudo. Essa é a Matrix do amor romântico, daquele amor platônico, né? Aquele amor até infantil. Então ele faz uma pergunta, Felipe. Felipe, ouvinte, presta atenção, pelo amor de Deus, essa aqui eu acho que é a coisa mais... Felipe, eu acho que esse aqui é o programa mais importante da história da sociedade primitiva, cara, tô achando. Ele faz uma pergunta, Felipe. Qual é a pergunta? Presta atenção. Devo tentar tirá-lo da Matrix? Então, ele, por exemplo, ele deveria chegar no cara e falar assim, ó, cara, ela quer terminar com você, porque você tá na merda, porque você, palavras dele, você é um beta, porque você precisa ganhar mais, ela nunca vai te amar se você for desse jeito, você tá com uma gorda horrorosa, acorda pra realidade. Então, ele deve tentar tirar ele da Matrix, ou ele deve, pelo contrário, deixar ele na Matrix e dar mais 100 reais pra ele. Porque passar só 18, com 18 reais o mês inteiro não dá. E pro Roger, 100 reais não é nada. Então ele deve tentar tirar o cara da Matrix, que é uma coisa inestimável. Iria mudar a vida dele. Ou ele deve, não, deixar o cara na Matrix, falar com a gorda mesmo, falar, ó, não termina com ele. Deixar esse cara na Matrix, na mentira. E dar mais 100 reais pra ele, pra ajudar ele a seguir na Matrix. Segue aí. Segue com a Matrix. Por quê? Porque ele fala que o cara está embriagado pela Matrix. E aí, Felipe, eu chego aqui na parte final. Desculpa ter te enrolado, mas é porque eu tive que fazer esse preparo, porque eu quero te fazer uma pergunta. Felipe, eu conheço várias pessoas que vivem na Matrix e não podem ser tiradas, Felipe. Não pode. Felipe, é criminoso você tirar esse cara da Matrix. Por exemplo, o cara só tem... Tudo que o cara tem na vida, por exemplo, é uma fantasia infantil. Vamos supor, o cara tá na merda fudido. Tudo que ele tem na vida dele é uma fantasia infantil. De que, por exemplo, um dia vai ficar tudo bem. Que um dia ele vai sair da merda e vai aparecer uma menina boazinha que ele vai casar. Essa é a fantasia do cara. Felipe, eu e você não tem direito de chegar lá e tirar essa fantasia do cara. Destruir essa fantasia dele. Porque isso é a vida dele. Isso é tudo que ele tem, Felipe. Por isso que esses metedores de real, a gente acha ridículo. É moleque. Porque o cara tá desrespeitando, ele não entende que tem pessoas que não podem sair da Matrix, Felipe. Tem pessoas que têm que ficar na Matrix. Te dou mais um exemplo, Felipe. Tinha um cara na minha escola, no terceiro ano, que era cadeirante. Presta atenção, Felipe. Cadeirante. O cara tinha um retardo mental. Mas não grave. Mas ele tinha algum grau de retardo mental e era cadeirante. Na cabeça desse cara, a mulher certa tava esperando ele. Na cabeça desse cara, ele vai conseguir ter uma vida normal, tudo. Apesar das adaptações que tem para cadeirantes, ele nunca vai ter uma vida normal. Felipe, eu tenho o direito, agora vou te fazer uma pergunta, eu tenho o direito de chegar nesse cara e tirar ele da Matrix, entre aspas? Não é que eu tô falando que eu sou o bonzão, que eu sei de tudo, mas eu tenho o direito, Felipe, de chegar nesse cara e dizer pra ele, ó, eu acho que vai ser muito difícil arrumar uma mulher, porque você vai viver uma vida muito difícil, eu acho que você não vai conseguir. Ah, a sua vida nunca vai ser normal, cara. Você vai tentar viver uma vida adaptada. Mas não, esse cara precisa viver na Matrix. Não tenho direito de tirar esse cara. Um cara, outra, voltando no exemplo do Roger. Esse cara, ele vive no interior por anos. Ele tem uma vida simples. Eu tenho direito de chegar nesse cara e tirar ele da Matrix, Felipe? Falar pra ele, ó, você tá namorando uma mulher horrorosa. Você só namora ela porque você não vai conseguir coisa melhor. Você tá na merda. Você é feio. Você tem que conseguir um emprego pra você ganhar dinheiro. R$750, você tá na merda. Então essa é a pergunta, Felipe. Então, desculpa ter te enrolado, me perdoa. Mas é porque eu tinha que fazer essa introdução aqui pra te fazer a pergunta. Felipe, você já presenciou pessoas que não podem sair da Matrix? Que tem que viver na Matrix? Você já analisou esse fato? Como é que é pra você, Felipe? Com certeza, cara. O que não... Tipo, eu posso usar o meu próprio exemplo. Eu, quando, por exemplo, tava no meu nono ano, eu sempre imaginava que... É aquela... Pra quem não sabe o contexto, eu vou deixar aí pro Hernani. Aquela história que eu contei da Ruiva, lembra, Hernani? Sim. Eu tava na Matrix, cara. Sim. Eu não gosto muito de usar esse termo, mas tem que usar aqui. Eu tava na Matrix porque eu acreditava que tudo ia dar certo. Eu acreditava, não tinha dado errado. Esse aqui é o amor verdadeiro. Só elaborando, ouvinte, eu tava apaixonado por uma menina. E aí eu acreditava, assim, vai dar certo, não tem como dar errado, esse aqui é o amor verdadeiro que eu tô sentindo por ela, entendeu? Essa é a menina dos meus sonhos, como é, a escolhida, entendeu? Vai tudo dar certo agora, eu vou chegar nela, vai tudo dar certo, essa menina tá me esperando, entendeu? E mesmo quando não deu certo isso, eu continuei achando, depois de um tempo, que tudo tinha que dar certo, cara, que inevitavelmente tudo ia dar certo. E apareceu uma mulher da puta que o pariu pra ser minha esposa, pra ser minha mulher. E ela ia chegar pra mim, a gente ia se conhecer, e ela ia ser a escolhida, tipo, de repente. Isso ia acontecer com tudo, na vida financeira, na vida emocional, na vida amorosa, tudo ia acontecer do jeito que eu queria. Não, vai tudo dar certo. Eu acredito. A Matrix da faculdade, ó, formei na faculdade, vou ganhar 10, 15 pau por mês e tal. Isso aí, cara, o curso vai dar tudo certo, vou pra um monte de festa, vou conhecer um monte de gente depois que eu sair do curso, tudo dá certo. Então, e eu não tava num momento ruim. Porque essas coisas, ficar pensando nisso, me dá uma motivação pra seguir em frente. Entendeu? Aí que vem a questão. Porque enquanto eu tava dentro da Matrix, eu tinha muita motivação pra seguir em frente. Do porquê? Porque eu pensava, não, meu futuro vai ser brilhante. Vai aparecer uma mulher massa. Eu vou ganhar uma cacetada de dinheiro. Isso tudo me dá motivação pra seguir em frente e tentar ser melhor, entendeu? Mas eu não tava atento, e isso era uma ilusão, cara. Eu não tenho certeza, não posso ter certeza de nada. Entendeu? Mas mesmo assim, eu tava feliz onde eu tava. Porque eu tava sendo puxado pra frente pelas minhas fantasias. As minhas fantasias me davam força pra seguir em frente. Era tudo que eu tinha. Lógico, a Matrix dá força, a Matrix te motiva. Aí, a minha fantasia é força. Porque imagina, cara, você acha que vai ter uma mulher muito gata no futuro, que vai te amar incondicionalmente. Você acha que vai fazer dinheiro, você não quer seguir em frente. Você precisa... Lógico. Inclusive, Felipe, isso tem a ver com uma teoria da filosofia, né, tem um pessoal conspiracionista que diz, continue, siga feliz, continue produzindo, ou seja, a Matrix, ela é necessária pro sistema funcionar. Se ninguém tivesse Matrix, tá todo mundo, foda-se, vou trabalhar, puta que pariu, eu vou viver minha vida. A Matrix é necessária, Felipe. É, cara, isso aí. Senão não tem sistema. Essa toda a teoria que você mencionou vem do sonho americano, que é... E, por exemplo, que do caso sonho americano, se você se mudar para os Estados Unidos, vai tudo dar certo. Isso é a Matrix agindo, cara. E tudo que você fizer a partir de agora vai dar tudo certo, contanto que você faça isso, entendeu? Trabalhe para... Aí a Matrix pensa o seguinte, a lógica. Se eu trabalhar, eu vou ganhar dinheiro. Se eu ganhar dinheiro, vai vir mulher para mim. E se vir mulher para mim, eu vou ser feliz. Entendeu, cara? Então, caralho, cara, é isso mesmo, Felipe. Puta que pariu. Todas essas fantasias, cara, dão força pra gente seguir em frente. Mas, por exemplo, agora, respondendo a questão. Imagina se eu não tivesse isso. Como hoje eu não tenho mais. Como a galera diria, eu saí da Matrix. Não gosto de usar isso. Isso. Mas, por exemplo, eu saí da Matrix. Eu não acredito mais que vai aparecer uma mulher, de repente, do céu. Vai dizer, oi, eu vou ser sua esposa a partir de agora. Não é assim que funciona, porra. Eu acredito que não vai ser assim. Eu vou ter que ralar pra caralho pra conseguir, pra ter um salário decente, entendeu? Eu não tô ganhando bolado de dinheiro, tô tendo que trabalhar pra caralho pra ganhar um dinheirinho aí pra me manter. Não é nada do que eu imaginava naquela época de quando eu tava na Matrix. Mas aí, por exemplo, foi o que me motivou a ter um futuro melhor, entendeu? Tá na Matrix, essas fantasias foi o que me motivaram a seguir em frente. Continuar que caralho, Felipe, então se você já soubesse, por exemplo, que você não ia ficar, vamos dar um exemplo, milionário, talvez você nem se esforçasse o suficiente pra hoje ter feito a sua faculdade. Essa é a questão, cara. Você imagina se eu, por exemplo, eu tô lá no meu terceiro ano, em vez de estar motivado pra seguir na faculdade, porque eu vou criar uma carreira, eu vou ser um cara foda, imagina se eu pensasse, não, isso é tudo uma mentira, faculdade é o caralho, vai dar a mesma merda, eu vou ter que ralar, eu vou ganhar pouco dinheiro, eu vou ser um merda a vida inteira, eu não vou ter namorada, vou ter que ralar na faculdade, ter que fazer estágio, olha a merda. Imagina se eu pensasse assim, o que a merda que ia dar? Sem as minhas fantasias, eu não tinha motivação nenhuma, cara. Eu não teria motivação pra seguir em frente, pra continuar minha faculdade. Ia aparecer um zumbi... voltando. Desculpa, pode falar, perdão. Ah, não, tranquilo, só completando o raciocínio, eu ia ficar parecendo um zumbi. E agora que vem a questão. Por exemplo, o cara ali. O cara tá, como o Roger disse, tá obviamente na Matrix. Por quê? Não, muito! Isso. Esse cara tá fundado na Matrix. Por quê? Você tá vendo que o cara tem 18 conto, mas ele tá mais preocupado com a namorada terminando que a própria comida que ele vai comer no dia isso! seguinte. Isso! Cara, olha como que esse cara tá mergulhado na Matrix. Esse cara, ele tá fundado até a última escala, Felipe. Ele tá trocando as coisas básicas. O cara não tem onde, ilusão. O cara não tem o que comer, não tem dinheiro pro dia seguinte, praticamente não deve nem ter onde dormir, tá sem emprego, tá fudido, tá chorando num bar, embriagado. Mas a única coisa que o cara pede pro Roger não é dinheiro, é, cara, fala com a minha namorada e me dá uma ajuda aí. Não peço mais nada. Esse que veio... Como numa... Só fazer um comentário. Como se numa fantasia... Olha como é que a Matrix... Ô, Felipe, a Matrix é violenta, Matrix. Ô, Felipe. Como se numa ilusão quase infantil, o Roger fizesse ela agora ficar em paz com ele. Olha como é que esse cara tá fundado na Matrix, ô, Felipe. Pelo amor de Deus. Isso tudo tem a ver com o que o Roger tem... É destacado, cara. Ele vai resolver tudo. Ele é o Messias, entendeu? Olha que fantasia infantil, Felipe. É, cara. E tanto que... Aí que vem agora a história de tirar o cara da Matrix. Porque imagina se o Roger não consegue e a namorada termina com ele. Você acha que esse cara vai ficar como? O cara não vai mais ter o que viver. O cara tá mais... O cara bota a namorada num pedestal acima de comida, acima das necessidades básicas. Você acha que se ela terminar com ele, a vida dele acabou. Acabou, o cara não vai mais ter o que viver. É essa a situação que ele tá. Mas talvez ele não consiga viver. Essa que é a não, questão. Não, é isso. Por isso que eu tô falando. Então, por isso que o Roger tá perguntando o seguinte. Se eu tirar ele da Matrix agora... Presta atenção, filho. Olha que coisa complexa. Se eu tirar ele da Matrix agora... Mas apesar que também tem um fator que ele pode não conseguir sair da Matrix. Tem esse fator. Tudo bem. Mas tô dizendo assim. Imagina que o Roger mostra, por exemplo... Vamos dar um exemplo aqui. Os livros do Tennessee Aham Alita. Ele lê e enxerga tudo. Ele fala, pô, mas a gorda só ficou comigo quando eu tava empregado. Quando eu tinha um micro destaque social. Agora a gorda não tá mais comigo. E se ao tirar esse cara da Matrix, ele não suporte o baque, ele não consiga mais seguir a vida dele. Ou seja, é mais fácil às vezes você dar os 100 reais e falar com a gorda e deixar ele vivendo a vida dele. Deixa o coitado da Matrix lá, não tira ele. Ou compensa tirar o cara, Felipe. Essa que é a questão. Vale ou não vale, Felipe? Me fala. Isso aí. Por que o Roger tá aí só elaborando um pouquinho pro ouvinte não tá entendendo? Por que o Roger tá se perguntando tanto isso? Quem imagina que ele se sente na obrigação de tirar o cara da Matrix. Mas imagina que ele deu 100 conto e reate com a gorda. O Roger vai ter que assistir ele todo dia afundar na Matrix, ralando pra caralho pra ganhar um emprego novo. Mais feliz. Mais feliz. Mas ele vai se sentir culpado, porque diria, e se eu tirasse ele da Matrix? Ele seria mais feliz? Não, isso com certeza não. Você acha que eu ia ser mais feliz do que um cara iludidão? Que tivesse agora, por exemplo, agora, é iludidão aí numa balada da vida, é dando uns beijinhos, falando, pô, encontrei a mulher da minha vida, que legal, pô, exato, que vai ser legal. Esse cara é muito mais feliz que eu e você, Felipe. É isso mesmo, cara, é isso que o Roger tá se perguntando, porque ele tá sentindo a obrigação de tirar o cara. Mas ele também tá vendo pelo lado do cara, porque se eu tirar ele da Matrix, como é que esse cara vai ter motivação pra voltar a ter emprego? Ele não vai nem conseguir viver. Então a pergunta de, a gente tem o direito de tirar um cara da Matrix? E sabe o que eu digo, cara? E que um grande canal do YouTube falou também, que eu acho que é muito verdade, a gente só tira alguém da Matrix se essa pessoa quiser sair dela. Entendeu? Se essa pessoa estiver inclinada pra sair. Entendeu? E aquilo só ajuda quem quer ser ajudado. Entendeu? Tanto que a grande questão é, não mexe com quem tá quieto. O cara não tá pedindo pra deixa sair o cara da Matrix, em paz. Ele pediu nada. Ele tá pedindo pra você reatar com a namorada dele. O cara não tem mais nada pelo que viver, cara. Aí você vai chegar lá e mandar real nele? Falar, olha, cara, é o seguinte, tua vida tá uma bosta, eu vou falar a real aqui, sua vida tá uma merda, seguir em frente, a vida vai continuar uma merda, mas você tem que continuar vivendo, entendeu? Sai da Matrix. Não é assim que funciona, cara. Ó, sua mulher é horrível, assim você só conseguiu pegar ela porque você só ganha R$750, se você ganhasse... Sua mulher é uma gorda. Gorda horrível. É uma FGV. Se você tá sem emprego, tá fudido com 18. É perigoso até ele, o cara achar que o Roger tava humilhando ele, entendeu? Ele não conseguisse entender que são verdades. Ele pensar assim, pô, mas o Roger tá cuzão, o Roger tá falando mal da minha mulher, do meu amor. Pô, como que o Roger fala mal do meu amor? Só que o Roger tá falando a verdade. Ela é então, gorda, cara, ela é então horrível. Isso aí, o Roger não tem nem a garantia de que ele vai conseguir. Então a questão toda agora é, a minha opinião, eu não sei se você concorda, mas é que a gente não tem o jeito. Então, nesse caso do Roger, você daria R$100 e falaria com a gorda. Gorda, não termina com ele, no seu caso. Olha, cara, eu não sei na questão da gorda. Eu ajudaria ele finalmente, tipo, eu daria R$100 pro cara comer. Mas, assim, eu acho que... Eu não sei, cara, porque eu acho que ele tem tanta coisa com essa gorda, cara. Tipo, ele tá se fudendo tanto que eu ficaria, tipo, de mandar ele... Ah, cara, continua se fudendo aí, eu vou... Nossa, Felipe, isso que você falou foi muito complexo, cara. Você se sentir mal de empurrar o cara pro buraco. Porque o que eu faria reatando ele com a aguca? É como dar droga pra um drogado, Felipe. A droga dele seria a namorada. Eu tô... Ele tá na necessidade. Ele acha que sem a gorda, o cara, ele não vive. Então imagina a situação, Hernan. Você sabe que a gorda tá fazendo mal pra ele. Mas ele tá pedindo pra você reatar com ela. Ou seja, imagina um cracudo que você vê que o crack tá fudendo a vida do cara, mas ele tá pedindo, não, por favor, cara, só mais uma pedra. Por favor, cara, me vê mais uma pedrinha, por favor. O cara tá te implorando. Mas a gorda é tudo que o cara tem, Felipe, e aí? É, a gorda é... Então, a gorda é tudo que o cara tem. Então, você pode ir com ela, mas você... Eu, por exemplo, me sentiria muito mal, porque eu pensaria, essa gorda tá fudendo o cara. Eu empurrei ele de volta pro buraco. Eu mandei ele a merda de novo. E você teria que seria obrigado a ver ele todo dia se ralando pra caralho, procurando emprego em tudo quanto é lugar pra sustentar essa gorda. E você se sentiria como? Que você empurrou um drogado pro vício. Você empurrou ele de volta lá pra gorda. Eu não sei, cara. Eu acho que essas ações, cara, que não adianta muito a gente ficar falando, ah, eu faria isso, porque nunca aconteceu comigo, cara. Eu nunca tive uma situação parecida de o cara me implorar por uma coisa a decisão tá nas minhas mãos, entendeu? Então, eu acho que só quando a coisa acontece que a gente consegue resolver esse de uma decisão. Mas muito complexo isso aí, cara. Eu não sei. Não, acho que só... Você não tem nenhuma opinião sobre assim, o que, que você faria? Então você daria os R$100 e não falava com a gorda, é isso? É, eu diria que essa é uma opção, entendeu? Não falaria com a gorda, não. Eu acho que eu tentaria convencer ele de que a gorda tá fudendo ele. Mas se ele não quisesse ouvir e ficasse puto comigo, eu diria, não, beleza, tá bom. Entendeu? Porque ajude quem quer ser ajudado. Se o cara não quer ser ajudado, tá bom. Você não ajuda o cara. Vai lá. Direito dele, pô. Mas agora, o que eu faria, eu tentaria convencer ele de que a gorda, mostrar... Que a gorda tá. Cara, indícios? Mostrar, olha, cara, ela tá te fudendo, não sei o quê. Mas eu não ia, tipo, chegar a meter na real e falar: não, cara, olha, uma gorda do caralho, você tem que terminar, ela tá te fudendo aí, termina logo essa merda, não sei o quê, você só tá se fudendo. Entendeu? Porque aí eu só estaria metendo na real. Ou então meter uma real mais violenta ainda. É, dizer assim, ó, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui: uma real mais violenta ainda. Não querendo falar que eu sou metedor de real, só dando um exemplo. É, cara, você já parou pra pensar por que você só tá ficando desesperado com essa gorda aí, porque você não tem mais nenhuma? Por que você não tá conseguindo mais nenhuma? Porque você não tem poder, porque você não tem destaque social, porque você não tem dinheiro. A única coisa que você conseguiu é essa gorda horrível. Tenta pegar uma outra mais bonita, você não vai conseguir. Por isso que você tá desesperado, porque não tem mais nenhuma mulher. E você, tudo que você tem é essa gorda. Então larga a mão disso aí e vai focar em você. Ô, burro, cara, imagina você falar isso pro cara, ô, Felipe. É perigoso o cara avançar, não sei. Você tá mentindo? Você é mentiroso, certo. Não é? Eu não acho que... A não ser que isso acontecesse comigo na vida real, tipo, a situação se apresentasse na minha frente, eu acho que não dá pra chegar a uma conclusão, cara. Conseguiu, Hernani? Você já teve? Muito difícil. Mas eu geralmente, quando eu tenho oportunidades, eu geralmente não tiro os caras da matriz. Exato. Aí, isso a gente conseguiu chegar. Eu consegui chegar na conclusão de que a gente não tem o direito de tirar o cara. Não, a não ser não. Que ele queira. Por exemplo, se ele queira se tirar dele, tipo... esteja se sentindo muito mal na Matrix, ele esteja aberto à nova ideia. Aí você pode dar o papo pra ele, entendeu? Felipe, deixa eu te dar mais um exemplo. Desculpa, tá alongando, não sei nem. Acho que a gente vai ter que fazer um programa quarto, mas é porque eu preciso te falar isso, por favor. Felipe, quando eu. Tinha um cara que trabalhava no Lava Rápido que. Presta atenção, Felipe. O cara era fudido. Ele morava num assentamento desse clandestino, num barraco. O cara ganhava R$30 por dia lavando carros. R$30 sem registro, sem nada. R$30 por dia. Então você imagina, o cara tinha, assim, só três camisas, três calças, três bermudas. O cara tinha uma vida extremamente simples. O cara passava aperto financeiro mesmo, grave. E ele não era um cara extremo, não era um cara bonito. O que acontece, Felipe? Você pode analisar o seguinte: pobre, feio, fudido, só vai conseguir o que o Soren chamava de lavagem. É só lavagem, só o que ninguém quer. Você pensa isso na cabeça. Só que o cara ele vive na fantasia que, pô, o amor da minha vida tá por aí. Aí, por exemplo, uma vez ele arrumou uma barangaça com dois filhos, mãe solteira, o pai deu vaza, não dava nada. Ele arrumou uma barangaça horrível com dois filhos aí num lugar. Pergunto pra você, Felipe, eu tenho direito de chegar nesse cara e falar assim, ó, você só conseguiu essa mulher horrorosa com dois filhos porque agora ela vai ficar com você porque o seu valor social igualou o dela. Quando ela tava, por exemplo, sem filho, ela jamais ia olhar pra você. Porque o valor social, o valor dela tava muito elevado. Porque ela não tinha nenhum filho, porque ela era menos feia. Agora que ela se acabou toda, agora ela se igualou ao seu nível social e tá com você. Então você abre o olho, porque você vai ter que cuidar de duas crianças. Outra Matrix, ele vivia na fantasia dele. Pô, vou cuidar dos filhos dela, vou ser como se fosse um pai. Essa é a outra Matrix. Que ele vai, ele vai achar que ele é o pai da família. Ele vai achar que ele agora eu tenho uma família pra cuidar. Sendo que não é verdade, pô. Então essa é outra Matrix. Então, Felipe, eu tenho direito de chegar nesse cara e tirar ele da Matrix? Não posso, Felipe, tem que deixar. É a vida do cara, Felipe. Porque o cara tá tão apegado à fantasia de que isso foi o destino. Isso! Essa é a mulher da vida foi dele. Foi Deus que mandou. Isso, o cara se apega a tudo que dá, que isso é destino, é a verdade. Ele foi abençoado de que uma filha chegou pra ele. É bênção de Deus. As crianças são bênção, Felipe. As crianças são bênçãos que veio na minha vida. É filho de outro pai, ou seja, não é nem teu filho de sangue, mas mesmo assim o cara vai dizer, não, isso aqui é mandados divinos, graças a Deus que eram. É um sinal. É um sinal que vai melhorar, entendeu? Aí ele vai chegar aqui. Agora que eu tenho esses meninos e uma mulher, eu vou trabalhar mais pra ganhar mais, pra poder sustentar eles, cara. E isso vai ser o certo assim. Então, desculpa, Felipe, me perdoa, agora fui eu que vacilei, ouvintes. Esse programa nós acabamos saindo totalmente dos trilhos aqui. Vamos acabar aqui esse programa, vamos gravar já o outro logo em seguida, se você puder. Não sei como é que você tá de tempo, você tá bem de tempo aí, Felipe? Dá pra gravar mais um? Cara, já são 12h30 da manhã, eu tô excelente de tempo, vamos nessa. Então, eu vou pedir desculpa para os ouvintes, pedir desculpa pro Felipe. Felipe, eu queria só para encerrar aqui. Não, a nossa conclusão final é deixar o cara lá, deixa o cara seguir o rumo da vida dele, é isso. É isso aí, se ele não quiser ajuda, é a vida dele, cara. A gente não tem direito nenhum de chegar lá e deixar mais triste ainda a situação dele, entendeu? A gente só vai estar fudendo mais ele ainda. Deixar ele seu rumo. Então, no caso do MC... daria os R$100, que não vai fazer falta. Então vou falar a minha versão. Vamos lá. Eu daria os R$100. Agora, se eu falava com a gorda, eu falaria. Porque ele sem a gorda, ele não vai conseguir viver. Eu falaria. Então, eu de certa forma, eu tô dizendo que eu empurraria mais ele de volta pra Matrix e deixaria ele viver a fantasia. Deixa, porque eu não tenho direito de tirar esse cara. Esse cara não tem nada, cara. Esse cara nasceu na cidade pequena, ele não tem visão nenhuma, ele é um coitado. A vida dele é essa fantasia infantil, deixa ele. Eu não tiraria da Matrix, é isso. Felipe, tirava da Matrix, dava os R$100, o que você faria? Daria os R$100, né? O cara tem que comer, tem as necessidades básicas. Eu achei que com R$100 ele daria pra se virar, precariamente, mas ele conseguiria. Mas na questão da gorda, que eu fiquei meio em dúvida, só que eu acho que eu cheguei à conclusão de... eu daria. Se ele se acalmasse, depois que ele ficasse bêbado, eu falei, cara, vamos repensar um pouco. É mesmo voltar, você não tá ruim de dinheiro. Eu não falaria do tipo assim, eu não chegaria já metendo a real, falando, não, termina essa porra, ela tá te fudendo, não sei o quê. Não, eu chegaria tipo na tranquilidade, entendeu? tentando falar, ô, cara, você tem certeza que você quer voltar? Situação financeira tá muito ruim, você vai ter que sustentar ela, você tem certeza? Se o cara falasse que sim, tranquilo, vou lá, falo com a gorda. Se o cara, mas agora, se o cara tivesse aberto a ver o outro lado, entendeu? De que a mulher tá fudendo ele, aí eu tentaria. Mas se o cara não quer ser ajudado, eu não tenho problema nenhum, cara. Deixa ele lá na Matrix, entendeu? Não tenho direito de ficar mandando real pra alguém que não quer ouvir, entendeu? Essa é a conta que eu cheguei. E aí ele finaliza dizendo, enquanto o MC sofre de desemprego, e no que deu a entender pelo quase inevitável fim do seu relacionamento com a namorada insensata, eu vivo uma vida sólida em termos financeiros, tenho minha gostosinha da mercearia de forma estável, sem briguinhas, sem contestações infundadas, os infernos mentais, né? Me dando muito afeto e farto sexo de elevada qualidade. É, amigos, ou saímos de vez da Matrix, ou ela nos engole de forma dantesca. Foda, hein? Então o Roger chegou na conclusão, você acha que o Roger tiraria ele da Matrix? Não, aqui ele não deu a entender o que ele faria. Mas o que ele fala no final é cruel, né, cara? Porque o que a Matrix faz com a vida das pessoas, né, Felipe? Eu conheço várias histórias pra te contar, várias. O que a Matrix faz na vida do cara, bicho? É desumano, cara. A gente vive num mundo da fantasia, né, cara? É a única coisa que motiva a gente. Eu sair dessa fantasia, a realidade como ela é uma realidade dura pra caralho. E que a vida não tá trabalhando a nosso favor, a vida não tá nem com nós, nem a nosso favor. Entendeu? A gente que tá, tem que seguir no caminho aí. Ele pode ser duro, às vezes ele pode até, a gente tá numa fase boa, às vezes a gente tá numa fase ruim. Mas é muito difícil essa regra. Tanto que eu faço a pergunta, não é muito mais fácil você acreditar que vai tudo dar certo, acreditar que a coisa vai toda ser mais do que imaginar, porra, vai ter um monte de empecilho aí no meu caminho, vai ser difícil, eu vou ter que fazer muito trabalho pra bem cedido, entendeu? Essa questão aí que o Roger falou no final, cara, foda mesmo, não tem jeito. Tem coisas que eu acho que a gente tem tragédias que eu acho que a gente tem que deixar acontecerem, Felipe, por mais trágico pareça. Por exemplo, um cara que tiver, vamos dar um exemplo aqui, com 18 anos agora. Você, Felipe, sabe que o melhor pra esse cara tem que fazer é trabalhar, é focar na vida dele e tal. Só que na cabeça dele, tudo que ele consegue enxergar é mulher, é festinhas, porque se eu for na festinha tal, eu vou encontrar a mulher certa e tudo. Você não tem direito de chegar e tirar a juventude desse cara. Ele tem que se fuder mesmo. E aí, de repente, ele vai engravidar uma mulher, dá um exemplo. Olha o que a Matrix fez com a vida desse cara. Agora esse cara, que tava cheio de sonho, virou pai, acabou os sonhos dele, por exemplo. Agora ele vai ter que trabalhar pra pagar uma pensão. Dá um exemplo aqui. Olha o que a Matrix faz com a vida do cara, ô Felipe. Que tristeza, cara. É mais cruel ainda, cara, que é pra, tipo, terminar de matar. E mesmo o cara da vida tendo filho, pode não achar isso ruim. Ele pode, foi um sinal de que foi uma bênção na vida dele, entendeu? Então essa é a crueldade. Não, aí afundou na Matrix de vez. Aí afundou. Que coisa boa. Então, essa, né, cara, o cara se contenta com a situação pior. Aí pode eu e você ir lá e pra esse cara aqui, pra esse mesmo cara que tem filho, e falar, ó, olha a cagada que você fez com a sua vida. Eu e você tem esse direito? Não tem. Não tem, cara. A gente teria que chegar nele e falar, parabéns, papai. Olha que presente você ganhou. Puxa vida. Filhinho bonito, papai. Porra. Isso foi um sinal. Deus colocou isso na sua vida pra prosperar a sua vida. A gente não pode dar assim? Ele da forma que a gente acha melhor, né? A gente, pô, fala, beleza, cara. Esse é o caminho que você seguiu, vai em frente. Pô, que bom, cara. Pô, cara, força aí, boa sorte. Ser pai é a melhor coisa do mundo, cara. Ainda bem que você conseguiu isso, cara. Isso aí é a grande diferença. Eu não quero causar polêmica, mas essa é a diferença em realmente quer ajudar alguém que só quer meter a real por meter a real, entendeu? Porque a gente quer ver o melhor pra pessoa, entendeu? A gente não é mal, a gente quer ver o melhor. Quando, lógico, assim, amigo, parente, Matrix, eu quero que seja bem. A gente não vai ficar fazendo a pessoa sentir mal. Se o cara não quer ouvir, a gente faz, beleza, a gente vai apoiar ele no caminho, entendeu? Ah, cara, segue em frente. Bom, Felipe, acabamos a parte 3 aqui. Por erro meu, te peço desculpa mais uma vez, acabamos estendendo aqui. Nós vamos fazer aí a parte 4. Obrigado, ouvintes, até aqui. Espero que vocês tenham paciência aí, porque esse assunto aqui rendeu demais da conta. Obrigado aí. Mas olha só, cara, eu acho que nem foi ruim, na verdade, né? Tão bom quanto a parte 1, cara. Eu acho que a gente ter elaborar mais nos assuntos, falar, ter dado uma elaborada boa, acho que a galera vai gostar. Mas deve ter cara que já fechou agora, hein? Bom, Felipão, muito obrigado aí e até o próximo. Até o próximo aí, eu... do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia do rei de pirata ou de jardineira, e tudo se acaba na quarta-feira. Por ele.